O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Estamos com os senhores aqui para falarmos da ciência trilógica ou a psicossociopatologia de Norberto Kepp, o psicanalista, cientista social e filósofo, que é autor de diversas obras terapêuticas sobre o assunto. Como a nossa psique pode criar doenças? Doenças psíquicas, doenças orgânicas, doenças sociais e doenças para o nosso planeta. Porque essa destruição que nós vemos acontecendo na Terra e na sociedade, a violência das ruas, a injustiça social, a fome, o desequilíbrio ecológico, tudo isso é um fruto de um desequilíbrio, uma violência que parte do interior do ser humano. Parte do interior dos poderes corruptos, sim, parte, mas parte também de cada um de nós que, de uma forma ou de outra, contribui, ou se omitindo, ou participando ativamente dessa destruição em massa. É mal nós vermos a nossa destruição? Isso nos dá depressão? Não. Ver esse mal que o ser humano realiza é essencial para que a gente possa ter uma visão otimista do nosso futuro. Porque se nada for feito urgentemente, aí sim nós poderemos ter uma visão pessimista, sem futuro para a humanidade. Integrado nesse contexto, existe um trabalho que a CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica ou Sociedade de Psicanálise Integral, vem desenvolvendo, sob orientação do psicanalista Norberto Kepp, um centro de cura integral. Esse centro de cura integral visa trilogizar as terapias naturais. Ou seja, nosso corpo é um todo energético, mente e físico, quer dizer, não existe uma diferença entre o nosso corpo e a nossa alma, é tudo uma energia só com a manifestação também material. E para a gente tratar disso, a gente não pode dizer, bom, então vou lá na CITA, faço a psicoterapia e depois eu vou procurar um massagista ou yoga ou vou procurar uma nutricionista para poder me tratar, ou um médico para poder me tratar das doenças orgânicas. Nós vamos agora iniciar um trabalho único, integrado, de mente e corpo, visando o fortalecimento do sistema imunológico. E isso vai evitar as infecções frequentes, as enxaquecas, os resfriados, as doenças imunológicas, enfim, uma série grande de perturbações. E nós vamos contar com uma equipe de médicos, de psicanalistas, evidentemente, e de profissionais terapeutas na área de terapias corporais que vão trilogizar, são todos trilógicos, todos eles se submetem à psicanálise, aprendem a psicanálise integral e aplicam a psicanálise integral na sua profissão. Então, convidamos vocês já para esta quinta-feira, dia 5 de abril, às 7h30 da noite, na Quinta-feira Santa. Então, na sexta-feira é feriado, vocês vão poder levantar mais tarde, já começar a pensar numa vida melhor, um renascimento, até uma ressurreição na vida de vocês. Venham assistir Como Evitar e Curar Doenças de Forma Natural. Nós vamos contar com a presença do Dr. Roberto Giraldo, que vai ser o médico responsável pela parte da medicina natural, e de Márcia Sgrinelli, odontologista, também que faz o mesmo trabalho. Então, Dr. Giraldo vem de Nova York, do Cornell, Universidade Cornell, para trabalhar aqui conosco na CITA. E além dessa palestra, que nós vamos estar explicando para vocês como vai funcionar esse centro, já estamos programando, né, uma imersão em saúde. É um spa terapêutico trilógico que vai ser realizado em Cambuquira no feriado de maio, 1º de maio. 28 de abril, 1º de maio. E vai ser muito bacana. Vão ter workshops, consultoria especializada em saúde integral, individualizada, sessões de interiorização guiadas por psicoterapeutas, atividades físicas com acompanhamento de monitores especializados para o aumento do bem-estar em geral. Entretenimento, artes, música, dança, vai ser muito bacana. Venham se informar aqui na quinta-feira, 5 de abril, às 7h30 da noite, na Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. Telefone 3032-3616, em São Paulo, código 11. 3032-3616. Dr. Kepp, o seu trabalho, o senhor vê, ele está sendo aplicado cada vez mais, em cada, um número cada vez maior de profissões, suas descobertas. O senhor fica assim, o que o senhor pensa, né, quando o senhor vê tanta gente já aplicando e trabalhando com as suas descobertas na Terra? E isso a gente fala não só no Brasil, América Latina, Europa, América do Norte, Oriente, já todo mundo vendo seus programas de televisão, lendo seus livros. Olha, eu fiz o meu trabalho para isso mesmo, né, Cláudia? Eu fiz um trabalho de uma suma, né, do conhecimento humano, coletando todas as ideias da filosofia, da ciência e da teologia e colocando dentro das descobertas da psicopatologia. Então, doutor Kepp, a gente pode dizer que o seu trabalho é o único trabalho verdadeiramente interdisciplinar. Ele se aplica a todas as disciplinas de estudo e de atividade do ser humano. É claro que é baseado, né, na questão das descobertas da psicopatologia, quer dizer, as descobertas da vida assim, patológica do ser humano. Estão vendo o que, que seria, né, a patologia, a doença do ser humano? Nós sabemos que, por exemplo, a humanidade sempre colocou, vamos dizer, o aspecto patológico ruim no corpo, na vida física, a ponto das próprias religiões acharem que se o ser humano não tivesse mais corpo, seria feliz, né? Então essa ideia vem de Platão. Platão tinha, então, um conceito de que a nossa alma, quer dizer, a nossa vida psicológica, viria lá do campo do além, né? Nós estaríamos lá, vamos dizer, convivendo com os deuses, e depois em cada ser humano que nascesse na Terra, receberia essa alma. E essa alma, então, poderia com o tempo até passar para um outro corpo, ou quando a pessoa morresse, né? Um processo assim de repetição. E depois vieram as outras descobertas, principalmente a ciência. E nós começamos a ver que não é nada disso, que o ser humano, principalmente pela física moderna, né, a física do Tesla, e que nós desenvolvemos aqui também num livro chamado A Nova Física da Metafísica Desinvertida. Então nós colocamos a vida do ser humano dependente não de uma alma, mas a vida do ser humano, assim, como se diz, alma e corpo, uma energia só, que se manifesta em forma física, que é o corpo e a alma. Agora, o principal disso tudo é esse lado que a humanidade passou a considerar assim mais importante e perfeita, a tal ponto que alguns autores, né, achavam que a alma era perfeita, não tinha vício nenhum, e que o viciado ruim seria o corpo. Então essa ideia inundou também a ciência, e o Freud achava que o problema principal estava na questão física sexual, né? Ele era médico neurologista, então ele colocava a culpa nas doenças físicas. E até agora, os médicos geneticistas, o povo em geral, acha que o físico é secundário, e não. O ser humano é um elemento, é um elemento só, é uma coisa única, né? É uma coisa una, vamos dizer, mas formado por duas energias que se manifestam no físico e se manifestam no psicológico. Então, qual é a questão nossa mais importante nessas descobertas? É que não é o corpo o grande problema do ser humano, mas o psicológico, a psique. Porque se a pessoa, por exemplo, tem um pensamento de muito ódio, ele começa a ter uma doença física. Se ele, por exemplo, é uma pessoa independente, que não quer assumir, né, a sua vida madura, a sua vida adulta, então ele se torna um indivíduo depressivo. Se ele é uma pessoa assim muito desconfiada, uma pessoa com muita raiva, né, com muita agressividade, ele desenvolve a paranoia. Então tudo isso atinge o corpo e torna o corpo do ser humano doente. Então a gente pode dizer que, vamos dizer, as piores doenças não vieram do físico, como a medicina organicista moderna acha, que é o físico que adoece, e o físico sendo curado, então chega no psicológico, não é assim? Até eu tinha um professor, aí na faculdade de medicina, eu trabalhava com ele, Edmundo Vasconcelos, ele dizia para mim que a ideia dele não é que o problema é psicossomático, mas o problema era somatopsíquico. Quer dizer, a primeira pessoa ficaria doente fisicamente, e curando o físico, curaria o psicológico. E essa é a ideia também dos geneticistas, a ideia da medicina moderna, né? Que o doente, que a parte doentia é o corpo, e o físico, a parte física sendo doente, seria a palavra certa, por algo assim psíquico, que seria perfeito. Então, a nossa ideia, as nossas descobertas, é justamente para mostrar que o nosso corpo, quando adoece, muito antes dele adoeceu a vida psicológica. Então, senhores, notem, né? Quais pessoas que fazem psicoterapia no mundo atualmente? Se chegar a 1 milhão, ainda talvez seja muito. Então, a parte importante, a parte que causa todos os problemas da humanidade, não é ainda considerada fundamental para ser vista. Então, a gente pode dizer quais são os sinais de neurose que o ser humano tem. Então, na vida moderna, por exemplo, o indivíduo que gasta mais do que o dinheiro que tem, que ele gasta mais do que ele pode, é uma pessoa voraz, né? Que é voraz pelo dinheiro, voraz em parte pelo alimento também, até pelo sexo. Então, o indivíduo que não vive de acordo com o que ele ganha é um indivíduo doente. Em segundo lugar, né, qual seria a pessoa doente? É aquela que atualmente dá muita ênfase aos divertimentos. É viagens para cá, viagens para lá, é avião para cá, avião para lá, até congestionar, né, a área aí, a parte aérea do mundo. Então a ideia é que o indivíduo deve se divertir. Então, se os senhores notarem, verão que justamente o divertimento é que causa muito aborrecimento. E o trabalho, que é aquilo que daria equilíbrio para a personalidade, é desprezado. Então, o indivíduo que vive se divertindo é o indivíduo que acaba tendo problemas enormes, até doenças, porque ele não quer assumir o trabalho, que é uma ação boa, em geral, né? Então, qual um outro elemento, né, que é sinal de neurose? É a pessoa que procura só honra, glória e riqueza, e não a realização do bem. Então, esses são os elementos negativos. Agora, para o indivíduo chegar a um equilíbrio, quais são os caminhos que ele deveria aceitar? Primeiro, né, é aceitar a vida como ela é. Se, por exemplo, 70% do ser humano tem que trabalhar, ele trabalha 70% da vida. Então, a vida é ação boa. Eu digo trabalho bom, é claro, né? Então, o segundo elemento importante que poucos querem ver é quando não quer aceitar ver os próprios erros. Então, se a pessoa aceita ver os erros que tem, é uma pessoa que vai se sentir bem. Até no Pai Nosso, né, tem aquele trecho da oração, perdoai as nossas ofensas, né, como nós perdoamos os que nos ofendem. Devia falar, perdoai os nossos erros, como nós, por exemplo, perdoamos as pessoas que erram. E notam que, em geral, o ser humano é muito intransigente. Ele não aceita ver os erros, sejam os dos outros, e principalmente os erros próprios que comete. Um outro elemento importante para a sanidade é o indivíduo que nunca dá o passo maior do que as pernas. Quer dizer, é um indivíduo que sempre se coloca num plano inferior, ele se coloca sempre num plano assim inferior à vida que ele tem e suas manifestações. Agora, vamos ver as ideias que tem a Helena Melander, o Ademar, a Selma, o Léo, a respeito da neurose. Vamos começar com a Helena Melander, que é uma sueca. Exatamente. Inclusive, esses dias, uma aluna minha na Escola Millennium, onde eu trabalho, né, com o método que o senhor desenvolveu, ela falou assim, mas eu acho tão engraçado que você saiu lá da Suécia, que deve ser um país muito bom. O meu outro professor também da Millennium saiu lá de Canadá também para vir aqui trabalhar com trilogia analítica. É, por que que vocês estão aqui, né? Aí eu falei para ela que justamente isso, que eu sou jornalista, já conheci vários outros tipos de orientações, assim, espirituais, psicológicas, né? Eu nunca achei nada que chega nem perto da profundidade do trabalho do senhor, de trilogia analítica, e que realmente dá meios para o ser humano se conhecer, de viver uma vida mais equilibrada, para também o planeta viver mais equilibrada, né? Então, eu, por exemplo, também tenho uma amiga que mora em Nova York, que é uma sueca, que começou agora a fazer análise por telefone, de psicanálise integral. Ela liga aqui para o Brasil toda semana. Ela também está super feliz que ela conseguiu achar esse tipo de terapia, que ela falou que foi a única que ajudou realmente ela a viver melhor. Então, eu queria falar assim isso, que quem está escutando, que esse é um trabalho único no mundo, e que quem procura saber mais sobre esse trabalho vai ajudar o mundo e vai ajudar a si próprio. Agora, temos aqui também um médico, né, Ademar. Ele trabalha no pronto-socorro. E ele está notando ultimamente que a medicina organicista, vamos dizer, usar essa palavra aqui, não é de nada, né? Que os medicamentos causam enorme prejuízo para a pessoa. Principalmente os produtos químicos que os laboratórios fazem, porque não são de acordo com a estrutura do ser humano, com a estrutura natural. Então, ele atende no pronto-socorro e cura um monte de clientes só com a palavra. O que que o Ademar tem a falar? Então, é muito comum a gente ver que a maior parte dos médicos realmente não tem esse preparo, né? E que os remédios, eles causam muitos efeitos colaterais. Aliás, mais prejudicam do que ajudam a pessoa. E o que a gente nota é o seguinte, que a pessoa que vai no hospital, ela vem uma, duas, três, quatro, cinco vezes, até muitas vezes ser internada sem realmente uma necessidade. Porque quando a gente começa a entrar na questão psíquica, a pessoa se acalma um pouco mais, né, e começa a realmente questionar, assim, por que que a doença apareceu, né? Porque ela normalmente tem a ideia de que a doença vem de fora, nunca que seja causada por ela mesma. E o que eu tenho realizado muito ultimamente é exatamente assim, mostrar para a pessoa que é ela que causa a doença, né? É ela que provoca a própria doença, por negar assim, vários aspectos da vida psíquica dela. Eu tenho até um exemplo interessante de uma paciente que chegou lá com um quadro de bulimia. Aí foi feito alguns exames, que ela estava assim, realmente bastante anêmica, né? Ela estava assim, quase para se casar, e estava em dúvida se casava ou não com o rapaz. Aí eu perguntei para ela, mas por que que você não tomou essa decisão? Ela, eu não sei, ele é uma pessoa assim, muito indecisa, imatura, e eu sou muito gorda, eu nunca me viria assim num vestido de noiva, né? Aí eu perguntei, o que que é o relacionamento em si para você? É alguma coisa afetiva, boa, agradável? Aí eu interpretei, mostrando para ela como ela tinha uma atitude contra essa vida afetiva dela devido a essa indecisão interna. Aí ela se acalmou bastante, mas todas as pessoas, todas as doenças, sem exceção, têm um fundo psíquico que normalmente está meio obscuro, que a pessoa não percebe. E se for mais profundamente, a gente acaba assim, acalmando mais as pessoas, os pacientes. Isso é um mundo materialista, né, doutor Ademar? A pessoa dá valor ao corpo, ao físico, à matéria, ao dinheiro, e não à vida psicológica, como Cristo mesmo falava. Que a atitude boa, que o bem, é como uma grande pérola, né? Que leva o indivíduo, inclusive, para, assim, uma vida razoável, uma vida melhor, mais alegre, e uma eternidade até mais feliz. E, geralmente, o ser humano dá mais valor ao dinheiro, às coisas materiais que são secundárias. Mas, é claro, né? Tem que usar tudo isso para o bem psicológico. E a Selma, o que que acha? Eu acho essa questão da rejeição, da oposição ao bem que o ser humano tem, é uma coisa frontal, uma coisa assim totalmente impressionante, né? Então, enquanto o doutor Ademar estava contando aqui o caso, eu lembrei também de uma cliente que veio fazer análise essa semana, e ela disse que ela tinha um noivo já há mais de 10 anos, e o ano passado ela resolveu romper esse relacionamento. E na mesma época que rompeu esse relacionamento, foi diagnosticado um caso assim, agudo de endometriose. Ela teve que ser operada e teve complicações, etc. Enfim, uma vamos dizer, consequência direta daquela atitude que ela estava tendo com relação ao relacionamento e que ela não percebia o que estava acontecendo. Então, quando a gente pergunta para ela, mas a que associa esse noivo, esse namorado? Ela diz que ela nunca tinha conhecido alguém tão bom na vida dela. Ele era tudo de bom. Uma pessoa dedicada, que gostava muito dela, ajudava, etc. Então, o que mostra na vida psíquica dessa pessoa? Que ela resolveu dar o contra no bem. O namorado é o símbolo do bem que existe no interior dela. Então, nessa atitude de rejeitar, se opor, ela rompeu um relacionamento que era um grande bem na vida dela. Isso é a coisa mais comum que existe na vida das pessoas, né? Então, esse tratamento da psicanálise integral ajuda enormemente as pessoas que estão se sentindo assim, querendo romper um relacionamento de muito tempo, que estão em crises nos relacionamentos, casamentos. É um momento certo de vir fazer terapia também, antes de fazer uma bobagem muito grande, que depois de alguns meses a pessoa se arrepende, muitas vezes pelo resto da vida dela, né? Então, o problema da pessoa não está no corpo, como o Dr. Kep estava explicando, né? Está nas atitudes psíquicas e principalmente essa de ir contra o bem, que é a atitude de inveja. Isso o Dr. Kep explica muito bem nesse livro A Origem das Enfermidades, que o leitor pode ler e aproveitar muito, porque é um livro terapêutico. E só que essa inveja, geralmente a pessoa não percebe. Geralmente as pessoas pensam que elas não vão contra o bem, que elas vão contra os problemas, contra os erros. É uma coisa que a pessoa inconscientiza. Mas ela pode se dar conta disso pelos resultados da vida dela. E também nos sonhos. Por exemplo, um cliente essa semana estava falando que sonhou que entrou numa loja onde tinha assim, aparelhos eletrônicos os mais avançados possíveis. E ele chegava para o dono da loja querendo conversar sobre esses aparelhos e o dono se esquivava. E ele não conseguia comprar e saber a respeito desses aparelhos. Aí apareceu um outro funcionário na loja oferecendo a ajudar, mas também acabava se desviando. Então, o cliente estava falando da sua própria atitude na vida. Quer dizer, esses aparelhos avançados é todo o bem que ele tem na vida dele. E os vendedores é a atitude dele rejeitar o bem. Então, o Dr. Kep fala aqui no livro, qual é o pior mal causado pela inveja? É a ausência de qualquer felicidade na vida do invejoso. E toda a sequela de perturbações apontadas nos vícios. Desespero para ter dinheiro, voracidade pela alimentação e libido, recusa ao trabalho, fúria e arrogância diante do bem. Todo o desprazer pela vida advém da inveja. Para quem quiser saber mais sobre esses assuntos tratados aqui no programa de hoje, sobre a psicanálise integral do Dr. Kep, entrar em contato na CITA, em São Paulo, 11-3032-3616, ou então no site www.trilogiaanalítica.org. Até breve!